os cara do fliperão de boneco. De boneco. Eita. Sozinho, sem nada. Ai, ai. Deu a de Marcos agora. Deu a de Marcos na foto. Caraca, não aguento não. Vai morrer aí, vai morrer. Fala de uma vez, pô. Eu vou falar mesmo. Caraca, deu a de Marcos totalmente agora, bicho. Os caras. Não vai conseguir. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, jogando um joguinho de luta, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí hoje pra dar soco, chute, bate e... Não, como é que é? soco, chute, bate? Não batia muito, pelo jeito. A memória já se foi há muito tempo depois da erva, tá, mano? Tomou muita porrada na cabeça. O tela branca do... Ah, deixa. É isso aí. Soco fraco, frente, soco forte, chute fraco e depois soco forte. É isso aí. Também aqui conosco, Neilson Lope. Logo depois da rasteira, fi, segura meu rei de demo. Eita porra. Referência, só quem manja que sabe. Olha aí. Não é spoiler não, meu amigo. É uma referência. Também aqui, Flávio Azevedo. Fala. Tipo, vai uma ou dois mergulhos? Um mergulho. E, porra, se o Fernando tivesse aqui, tava bugando, né? Que é jogo em 2D, pra ele que ferrou. Ô, saudade, o finado Fernando aí, ó. Tá lá, pra ele, todos esses jogos não existem. Né? Sim. Ou é 3D ou é 2D e meio, não consegue 2D. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes, cidadãos e afins. Então, lição de vida para você aí, ouvinte, para os meus amigos também. Lição de vida. Depois que você decora a porra do CPF, a vida é só ladeira abaixo. Eita. Live with that. Caraca, na nossa época, CPF só depois dos 18. Hoje em dia, tu nasceu, tu já tem FPS, carteira de identidade, já tem tudo. Pois é, mas ia decorar, FPS, né? Ele falou que nasceu com FPS, que merda é essa? Ele nasceu com jogo de tiro? Eu falei. Eu falei FPS. Não, você falou FPS. Eu tô bonecando, só pode. Só pode. Bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido aí pela arte do cast, né? Porque ela é 2D, né? Você não conseguiu virar ela, então ela é 2D. Hoje nós vamos falar sobre aqueles joguinhos que o Fernando não sabe quais são, né? Pra ele nunca existiu. Porém, tudo isso logo depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, entrem na arena das redes sociais e encontrem a gente lá no facebook.com/machinecast. Bate um round com a gente lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Não se esquece de acompanhar o nosso resultado lá no Alvanista, o nosso ranking lá no nosso perfil, que é o @machinecast. E também pega o link para você se juntar ao nosso time de lutadores lá no grupo do Telegram, onde todo mundo ameaça de bater, mas fica todo mundo só assim, me segura, não me solta não. Na hora que solta, fala me segura. Então, gente, procura o MachineCast em todos os agregadores, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no Castbox, e compartilha. Certo, pessoal. Já se você quer ajudar aí o MachineCast a divulgar a palavra... Não custa indicar, né? Indica aí, por favor. E aproveitando a crise que nós estamos, se você quer mesmo ajudar a gente, aproveita que você tá aí na fila do emprego ou sentado na agência do Cine, pelo menos é Cine aqui em Curitiba. Olha pro cara do lado aí que tá na mesma situação que você, procurando emprego. Ajuda ele a passar o tempo, indica o MachineCast. Ele pode não conseguir emprego, mas pelo menos ele vai se divertir um pouco e vai ajudar a passar o tempo. Ou vai se distrair, vai perder a vez, e tu vai na frente dele e pega o emprego. Uma boa. Boa. Boa. Estratégia. Maldito, de mas boa. Certo, pessoal, então dados nossos recadinhos, vamos aí pegar umas fichinhas, né, pagar umas horinhas e nos preparar para jogar ou falar dos nossos joguinhos de luta 2D, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Voltamos e agora vamos então falar dos nossos joguinhos de lutas 2D, porém separamos aqui uns minutinhos para falar dos jogos 2D da atualidade. E eu gostaria de dizer para vocês que hoje a gente tem uma enxurrada de jogos que com jogabilidade 2D e até visualmente enganando a gente, fazendo parecer que é 2D. Um grande exemplo aí é o Dragon Ball, aquele Fighting Z. Que é em... Como é o nome mesmo daquele lá? É, Hell Shade, né? Dragon Ball Fighters. Fighters. Cell Shade. Cell Shade. Cell Shade, né? Que é 3D, né, gente? Não se deixem levar. Isso é tudo enganação. É muito bonito o gráfico e tal, mas é Cell Shade. Não é 2D. Mas, jogo 2D eu tenho aqui, que eu ajudei no crowdfunding lá em 2015, que é o dos Trajes Fatais. Que é um jogo brasileiro, muito legal. Ele tá em beta, já em alpha, aliás. Eles já distribuíram, já ganhei a minha versão alpha já pra testar. Tá quase terminando, eu acho que esse ano, ou ano, começo do ano que vem deve lançar. Muito legal, então lá tem cangaceiro, tem saci, tem tem um gaúcho, eu esqueci como é o nome do gaúcho. Eu esqueci agora, é uma classe, sabe? Tipo, tem dois tipos de cangaceiro. Zé Bombacha podia ser o nome. É, podia ser, mas não é esse o nome, eu esqueci. Enfim, e tem mais, tem anjo, tem vários tipos, assim, é como se fosse uma festa da fantasia. E tem vários tipos de lutadores. E, cara, o joguinho é muito bom. Procurem aí no YouTube, depois vocês dêem uma olhada lá. É muito legal. E, se não me engano, de repente se encontra na internet uma versão mais antiga, assim, pra testar. É bem legal, eles conseguiram atingir a meta até eu acho duas metas acima da principal. Não chegaram a atingir tudo pra ter uma abertura em anime, mas é muito legal. E é um joguinho 2D que promete bastante, e é feito à mão, hein? Olha aí. Alguém aí jogou um jogo 2D atual de luta? Cara, atual... O último que eu me lembro de ter jogado é um tal de Schoolgirls Encore, que me deram de graça na PSN quando eu ainda assinava a PSN. Exatamente, é o que eu ia citar também. Então, school, pode citar. Girls. Tudo junto. Encore. Encore. Ah, vamos ver. Girls. É um joguinho bem esquisito, velho. Mas legalzinho. É só meninas o jogo. Aham. Eu não tenho certeza se eu consegui achar. Não, acho que eu não digitei certo. Manda o link aí, o nome, escreve o nome pra mim, essa porra, hein? Tomar no cu de vocês. fala. Bom, eu não cheguei a jogar nenhum jogo novo em 2D, mas esse novo Samurai Shadow, Shodown, quer dizer, é bem 2D, cara. Apesar que ele usa a técnica que você já falou já, os não, mas não, Nilson, isso aí é jogabilidade, né? Não tem nada a ver com um jogo 2D, pelo amor de Deus. Mas ele é de lado, com certeza que ele é de lado. Ele não é um jogo 3D. Mas não. Essa é a diferença que o Tim Blue tá falando, é. Nilson, entendeu? Tipo, o jogabilidade 2D, ok, mas o jogo não é 2D, entendeu? Tipo, ele usa de elementos 3D durante o gameplay, entendeu? É tipo Mortal Kombat atual, é 3D, é, jogo, mas a jogabilidade é... O jogo 2D, isso. Ele é um sprite. Simples, acabou. Não existe outro tipo de jogo 2D. É sprites. Uhum. O cenário pode ser 3D, pode ter um monte de coisa na tela 3D. Tipo o The King of Fighters 98, aquele Dream Match do Dreamcast, Nilson, lembra? O cenário era 3D. Eles refizeram, sim, os cenários, mas o jogo era com sprites. É 2D, simples, é só isso. Sim. Não tem mistério. Isso daí, não, esse samurai entendo. Você não precisa explicar que eu entendi, cara. Porra, mas tu me dizer que o samurai novo é bem 2D, porra. Se a jogabilidade pra mim é 2D, é um jogo 2D. Não. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não. Então Street Fighter 4, 5 é 2D. É aí, o Spider, ó. Puta que pariu. A gente tinha o Fernando 3D, é. Agora tem o Neilson 2D. Eu esperava isso do Fernando. Falei a jogabilidade. Falei a jogabilidade. Não, tu disse se o jogo tem jogabilidade 2D, ele é 2D. Não é assim, né? Mas enfim, não. Bola pra frente. Então ninguém jogou um jogo atual 2D e... Eu joguei. Jogou, Spider? Fala aí. Joguei. O último que eu joguei, dois bons aí, um que veio na PSN grátis, que não é tão recente, mas é aquele Persona 4 Arena, que é muito bom. É, esse é um que eu joguei, que eu recomendo bastante, inclusive foi bem, bastante jogado aí. Eu quis comprar, mas daí sempre aparecia alguma coisa mais interessante pra jogar. Então esse Persona 4 Arena Ultimax, quando veio de graça na PSN, eu achei bem legal. E joguei consideravelmente, assim, queria ter jogado mais. E aí o mais recente, talvez, que eu tenha jogado é aquele BlazBlue Chrono Fantasma, que é a última edição que saiu do BlazBlue. Esse jogo é bem bonito graficamente, né, cara? Bem bonito, cara. Bem bonito e bem legal, né? Também. Desenhadão ele é, né? Parece um anime, cara. Ah, ele é bem variado e bem preciso, assim, na jogabilidade. Ele é bem legal de jogar mesmo, assim. BlazBlue, pra mim, é jogo de profissional, cara. O jogo é muito... Você tem que se dedicar muito a ele, cara. É, ele tem muita, muita coisa pra aprender. Mas se você aprender os básicos ali, dá pra você se divertir no versus mesmo, assim, sabe? E é legal. Eu acho bem bacana o jogo. Eu quis comprar esse jogo na época do 360, mas eu não lembro porquê, se era caro, se era... Sinceramente, eu não me lembro porquê que eu não comprei o Battle Arena e o Persona. Eu gostava muito, eu vi aqui os coisas. Ah, o gráfico dele é bem parecido com The King of Fighters 13, né? É bem parecido. É, ele lembra bastante. Assim. Nossa, lembra bastante. Aquele estilo de cartoon é horrível, mano. Nossa. Ele lembra, mas ele é, eu acho ele melhor, na verdade. Porque o 13, ele é muito, não sei, cartunesco em algumas... Uhum. Ah, mas com certeza assim, lembra muito mais The King of Fighters aqui lá do que o 14, tá bom. Ah, sim. Se for comparar, mas né? Mas é isso aí, de recente que eu lembro é bom esse jogo, esse Persona, apesar de eu achar que Persona é um RPG, mas ok. E aí, galera, aqui é o Felipe Zul. Se vocês querem aprender a sacanear aquela sua irmã mais velha, pentelha, pode fazer a maratona aí do Machine Cast que eu garanto que vocês vão ficar expert. Valeu. Então tá, então vamos para os nossos joguinhos aqui, e nada melhor para começar um castzinho de lista do que aquele sorteio honesto, honestíssimo. Roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Eduardo Filhote. Eita, de novo? Tá, porra. De novo? Caraca. Nem preciso brigar com ele. Como assim? Fui pego de sopetão aqui, rapaz. Deve estar em 2D esse Aí, Spider, é... quando saía só eu primeiro, o pessoal reclamava. Agora que não sai, ele também reclama. Você sabe que toda... É que nem governo, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Lula, nunca vai agradar ninguém. Nunca vai agradar todos, aliás, né? Nunca vai agradar todos. Você sabe que cada vez que você fala roda o peão, eu imagino um peão de obra com aquele capacete de obra. Rolando dentro da britadeira. Rodando, dentro do batuqueira. Olha essa ideia do bicho, velho. Faz o cimento lá, então... Ah, é. Podia ser. Mas é isso, só pra constar aí, pra dar mais tempo pro Edu pensar aí, porque ele não tinha... Não, mas já tá no gatilho aqui. Eu acho que a gente não falou, tem quase certeza que a gente não falou dele, não. Então o jogo que eu vou falar aqui é um jogo das Tartarugas Ninja, que chama... Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Maldito! Maldito robô da minha lista! Qual a versão, Edu? Super Nintendo. Infelizmente, a versão de Super Nintendo é a melhor mesmo, cara. Ah. Então, ele tem versão para outro console também, além do Super Nintendo? Tem. Ele tem três versões, a versão de Nintendinho, a versão de Mega Drive e de Super Nintendo. Eu joguei a de Nintendinho e a de NES. A de Nintendinho é um milagre, porque os bonecos são do tamanho de um anel, é pequenininho. Olha o chat aí, Spider. Eu tenho a impressão que eu joguei a do Nintendinho um pouco, em algum momento, mas a que eu joguei mesmo foi a de Super Nintendo. E que era difícil o jogo. Pelo menos na época, né, pros meus padrões de pequeno gafanhoto jogador de jogo de luta no Super Nintendo, era um jogo bem difícil, cara. A jogabilidade, assim, os golpes, era meio difícil de se fazer, de se encaixar e tudo. Caraca, às vezes eu não consigo entender. O jogo é difícil de fazer, e aí tem uns jogos que é filha da puta de fazer os golpes, e o Edu diz que é fácil. Realmente, o Tartaruga Ninja, se você fizer... botar pra frente e dar um Hadouken igual 97, não sai não, Dan. Não sai. Você tem que fazer o golpe exatamente como ele é, cara. Senão ele não sai, mano. Ele era meio chatinho pra você dar os golpes, fazer os negócios. Edu, tu sabe o que me chamava mais atenção nesse jogo? Porque de todos os personagens que aparecia nesse jogo, só cinco eu conheço. Até hoje. Sério? Os outros eu não faço ideia quem são, cara. Eu nunca vi na vida. Quem são os cinco que eu conheço? As quatro tartarugas e o Destruidor. O Tubarão eu não sei quem é. Você não conhece? Eu não sei quem é o Tubarão. Eu não sei quem é aquela ninja lá, ou sei lá o quê. Oh, mas o Casey só tem no do Megato. Não tem o Casey no do Super Nintendo. Quem é o Casey? Não. Não. Da máscara de rock. Não, esse não tem no Super Nintendo. Do Mega. Não tem Super Nintendo. Aquele tubarão, não sei quem é. Aquele bicho rosa lá. Armagon. Não sei quem é. Eu não sei quem é aquela mulher ninja. Eu não sei quem é aquele robô. É o Krang. Não é o Krang. O robô, eu não sei quem é. Sabe? Os outros todos não tem Krang. O robô é aquele que parece o Michelangelo, né? Não? Versão tartaruga? Não, nada a ver. Não, eu sei o que você tá dizendo, Edu, mas não. Não é. Não, né? Rapaz, tem que pegar a lista aqui então pra ver. Que eu vou falar que toda vez que eu joguei, eu só joguei com as tartarugas. Mas... Porque o outro pessoal é muito esquisito. O Chrome Dome, que é o robô aí, é bom, é bem bom de jogar. O Destruidor também é bem legal de jogar também. E fora o chefe. O chefe, que eu não sei quem é também, concordo com o Tim Blue, que tem uns personagens que a gente não conhecia, porque não, nunca aparecia no desenho. Mas acho que eles puxaram muito do quadrinho também, Tim Blue. Pode ser baseado no quadrinho e não no desenho. Pode ser. Realmente. Por isso que os personagens são tão conhecidos, principalmente assim, é universo, se tu, principalmente se tu olhar a capa do jogo. Aí tu percebe, cara, que não é mesmo a tartaruga do jogo. Eu achava que esse jogo... depois que eu fui descobrir, que eu achava que esse jogo era um jogo de fliperama. Por que eu achava que era um jogo de fliperama? Porque a primeira vez que eu joguei esse jogo foi num fliperama que tinha um Super Nintendo dentro, mas eu não sabia que o console tava lá dentro. Ah, olha aí. Só que eu já tinha jogado esse jogo e na época não existia locadora no nosso bairro. Só tinha fliperama. E eu era bem moleque, eu tinha 9 anos, é 93 quando saiu esse jogo. Eu joguei com um amigo meu, depois da escola. Aí a gente ficava jogando esse tartaruga. Eu ficava, inclusive, jogava mais no segundo controle, porque o amigo meu me chamava pra jogar, eu ficava jogando com o Donatello. Que, eu acho que é o Donatello que fica dando Horiyuga, né? Não, é o Michelangelo. O Donatello, é o do Taco, né? É o do bastão. O Michelangelo tem Shuriken e o Leonardo também tem. É o Leonardo. Eu lembro do aí, Leonardo. Aí, eu lembro que passou Leonardo, um tempo... O Leonardo não tem um Shuriken, ele tem... É como se fosse... Como é que é o golpe ele do... Ele gira com a espada. Ele gira com a espada pra frente, mas eu não lembro o nome do personagem que faz um... E era... E era aquelas máquinas de minuto que a gente tanto fala, não lembra? Aquelas máquinas que tinha minuto. Aí, como passou 2 anos depois que tinha locadora no bairro, aí chegou um amigo nosso e botou a fita do tartaruga e começou a jogar. Cara, sabe, aquilo me fez aquele meme do cara explodindo a mente, doido. Eu falei, caraca, esse jogo é de Super Nintendo, apesar da cara de fliperama, cara. Eu falei, caraca... Dá a ver. O joguinho era muito bom, divertia bastante, cara. Apesar da minha decepção com os personagens, eu falei. Eu acho assim, eu fui pegar esse jogo pra jogar de novo e realmente não consigo jogar mais. Ele ficou muito travado, não tem como fazer muito combo. É um jogo muito... O tempo desgastou, tem jogos melhores. Eu acho que pela nostalgia, por ser naquela época a gente jogava muito esse jogo, hoje em dia, depois saiu tanto jogo melhor... Que, cara, não tem como revisitar ele. Ele é muito ruinzinho hoje em dia, cara. Mas, Edu, cara, conta aí, Edu, como é que tu ganhou hoje? Vai, peraí. Conta aí, Edu, como é que tu ganhou hoje? Conta aí, Edu, como é que tu ganhou hoje? Conta aí, Edu, como é que tu ganhou hoje? Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Não, eu já vou falando que eu discordo nisso, porque eu fui jogar esses dias, inclusive, e eu joguei bastante esse jogo também, igual vocês. Mas eu fui jogar esses dias e de vez em quando eu ainda jogo. E eu, sinceramente, não vi nada de errado com ele. Honestamente. É claro que ele não tem as possibilidades dos jogos modernos de fazer combo e tudo mais. Mas, cara, ele é bem honesto. A jogabilidade dele é bem precisa. Dá pra divertir bastante. Eu é não tô variado. Falando que a jogabilidade dele é lenta. Ou... Eu tô falando que é travado, bicho. Tem como, cara. É, ele é travadinho, nossa, realmente. Cara. Ele é mais... É que você tem que levar em consideração a época, não adianta, né? Um ano antes tinha Street, né, cara? Sim, mas Street é Street. Não pode comparar. Mas enfim, eu quero saber do Edu. E aí, Edu, conta aí pra gente como é que foi que tu conseguiu ganhar esse cartucho em uma partida de futebol ou qualquer coisa pra você. Truco. Não, o truque ele faz questão de perder. Maldito, esse jogo eu não ganhei não. Esse aí a gente pegava no um amigo meu tinha o cartucho e depois ele vendeu o cartucho, mas a gente pegava na locadora também tinha. Então depois a gente passou a pegar na locadora alugando. É, esse é um daqueles jogos que eu só alugava também. Mas um amigo meu tinha esse jogo aí. A primeira vez que eu joguei foi peguei emprestado com ele. E... Eu era muito moleque, velho, pra jogar os negócios. Tinha jogado Street Fighter, né, antes de jogar esse. Então, eu tentei jogar ele muito no mesmo estilo de Street Fighter, de Hadouken, Shoryuken e coisa e tal. Só que eu lembro que, na época, não era fácil de encaixar os golpes, não, cara. Tinha bastante dificuldade. No Street, ainda encaixava um ou outro, assim, e tal. Mas no Tartarugas, conseguia, não. Ainda mais o controle do Super Nintendo, que não é tão... Não é bom pra jogo de luta, cara. Não adianta você falar que controle do Super Nintendo pra jogo de luta é terrível. Não, não dá, cara. Mas comparado com o quê? Comparado com o do Mega, Nilson? Com certeza. Com certeza. Horrível pra jogar Street Fighter. Horrível, horrível. Lamento, Nilson, mas eu concordo. Os dois controles são ruins. Mas se for pra escolher, eu prefiro do Super Nintendo. Super Nintendo, com folga. Mas não é nem folga, é aquela férias da Kombi de volante. Mas isso aí a gente... Pelo amor de Deus, a gente, né, vai não. Deixar isso aí pro outro não. Cast. Tem um cast pelo já amor de Deus, pronto, véio, pra isso. Né? Eu não sei se eu era panguão na época ou tal. Com certeza mas era. Eu lembro que... Era o quê? Panguão? Panguão, era. Não sei o que é, mas era, com certeza. Não, mas panguão é a pessoa panguão que... é o cara que fica viajando. O cara que fica viajando. É, então o Edu é panguão. Tipo Edu. Eu sou panguado. Eu lembro que era difícil encaixar os especiais, ou era panguão mesmo. Tinha especial isso aí? Eu não me lembro. Tinha. Caraca, eu não me lembro. Caraca. Eu vi um Long... É a segunda descoberta dele depois que existe um outro Castlevania. Eu tava vendo um long play hoje pra relembrar o jogo, e o cara não deu nenhum. Acho que o cara não sabia. Era panguão também. Panguão total. Na verdade, é a terceira descoberta. É a terceira. Porque qual a outra, a segunda que tinha? A do Mario e o do Doc Doc Panic. Ah... Nossa, nossa senhora, o que que aconteceu? Yeah. O Edu tá lembrando das coisas. Oh. Caraca, Edu, manda trocar essa erva que tá estragada. Tá estragada, tá coisas. Esse jogo não tinha como você não saber que tinha um especial. Que tinha uma barra que enchia, então obviamente tinha um especial. Caraca, até que o cara tava jogando a versão. Caraca, não lembro. E era a coisa mais fácil do mundo de soltar o especial. Era dois botões e soltar o especial. Olha aí, eu não lembro. Era. Eu achava que era apertador, fazer que nem dois ser pra frente, dois ser pra trás, do meu aluno. Não, não. Eu lembro que eu conseguia fazer especial, mas era na cagada. Sempre fazia na cagada. Olha aí. Dois eu botões, era o L e o R ao mesmo tempo. Eu não me lembro. L e R ao mesmo tempo, especial. E boa viagem. Olha, eu me lembro de apanhar. O L e o R, tanto no jogo, eram os dois fortes. Tanto no jogo quanto na vida real, né, Edu? Exatamente. Como eu jogava esse jogo na alavanca, era mais fácil sair os golpes, né, cara? Como no controle, eu sinceramente joguei duas vezes e é aquilo que... Eu não, como na época eu não era tão bom pra fazer Hadouken e Horiyugi. Caraca, eu tô vendo aqui os especiais, agora eu lembrei. Realmente, cara, realmente, porra, mas eu não tenho certeza se eu vi todos na época, hein. Nossa, como suga essas porra, cara. O do Leonardo era tipo um meteoro de Pegas, o do Michelangelo. O Donatello é um dragão. Chutes, Donatello era um dragão. Porra, muito legal, cara. É um meteoro de Pegas, o Donatello. Tirava mais na defesa que se acertasse. Caraca, velho. Nossa senhora aí. Muito bom. Eu não me lembrava dessa porra. Não lembrava mesmo. Não lembrava mesmo. Edu. Diga. Eu vou ter que fazer um parênteses no teu jogo, porque é um joguinho muito legal. E eu tava olhando aqui. O que mais chamou a atenção da capinha do jogo é que dá pra ver nitidamente que o jogo é baseado realmente nas tartarugas do HQ. E aí é mais sombria, né? É mais sombria, exatamente. E eu estive pensando no seguinte, em coisas que têm acontecido hoje em dia com as adaptações de coisas da nossa infância. Aí eu te pergunto... Não, cara. Calma. Aí eu te pergunto o seguinte, Edu. Imagina a raiva que os fãs das tartarugas ninjas tinham na época daquele desenho da Globo. Porque é um espelho do que a Netflix fez com os Cavaleiros. É ou não é? É exatamente a mesma coisa. O HQ é extremamente violento, sangrento, e aí o desenho é pra criança, que as tartarugas são bonitinhas, fofinhas, não mata ninguém, mal bate nos outros. É verdade, verdade. Caraca, é verdade. Boa noite. Mas acho que naquela época, mas tem Blue, pense só, naquela época, a galera que assistia o desenho não tinha acesso aos quadrinhos. Os quadrinhos não eram publicados aqui, não, por exemplo. Não, eu sei, Spider, mas então... eu não estou falando das crianças. Eu estou falando de quem lia os HQs. Ah, sim. Tem nesse caso, sim. Estados Unidos, com certeza, né? Entendeu? Eu tô falando de quem lia os HQs. Quem lia os HQs e viu o desenho na TV ficou muito puto, cara. Com certeza, imagina. Putaço. Ficou, igual a gente ficou hoje em dia. Exato. Enfim, era só isso aí. Edu, mais alguma coisa do teu joguinho? Fantástico, Edu. Ótima escolha. Cara, é só isso aí. Tartarugas no poder. Turtle Power. Olha aí, pô. Fala, meus lindos, aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Então tá, então vamos para o próximo aqui. Olha aí, Spider. Olha aí, Spider. Olha aí. Com certeza não é um jogo de Mega. Ah, até tem. Eu nem sei se tem pro Mega, acho que não. A minha primeira opção tem pro Mega, mas eu vou falar da segunda opção, que é bem obscuro. É, vou falar de um jogo aqui chamado Battle Master. Ninguém conhece. Nossa senhora, pelo nome? Ai, ai. Ninguém conhece. Ó, o dele. vamos ver. Ah, eu imaginei que você conhecia nisso. Eu vou reconhecer. Imagino que você reconheceria. Deixa eu ver aqui. Eu já falei eu desse aqui. Jogo no meu canal, cara. Já falei desse jogo no já meu falou? Canal. Já falou? Vou colocar jogo, aqui. Jogos Obscuros do Super Nintendo. Tem três partes. Eu falei desse jogo lá, cara. Ah, então massa. Nossa, genericaço, Spider. Porra. Genericaço, cara. Ele é muito chupinhado do Street Fighter, mano. Nossa. Bastante. Olha. Posso ter visto Spider, mas só também. É porque na época era assim, né? Como o Street tava no auge da parada e todo mundo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a galera ia lá e chupinhava o que podia, né? Então saíram vários clones, assim. Mas esse foi mas um dos Spider, dos clone descarrado, Spider. Pelo amor de Deus, o cara sim, dá sim. Um Hadouken bota igualzinho, aí, Spider. Bota Spider. Pros caras ver. Eu já tô vendo aqui. Bota aí pro... Não, o Hadouken igualzinho. E outra coisa, ele tem um golpezinho, ele não dá Shoryuken com uma mão, ele vai dar com as duas, só pra dizer que... Né? Com as duas mãos. E esse é o contrário do... Ao contrário do Tartaruga, por mais que ele seja chumpinhado de Street Fighter completamente, aí os bonecos tudo patolão... os bonecos, mas não é tudo fortão, tudo patolão? É, mas tudo patolão. O carinha de azul que você joga é igual o Ken e o outro lá é igual o Ryu. Mas a jogabilidade dele é muito boa, cara. Muito soltinha a jogabilidade dele, cara. É muito boa. Essa era uma das coisas pelo qual eu gostava desse jogo. Porque era bem, bem precisa a jogabilidade dele. Era um jogo rapidinho, assim. Aqui, acho que ele tá jogando na velocidade normal. Mas se você jogasse numa velocidade assim, mas ficava ideal, cara. Não teve vergonha de copiar o Hadouken, né, Spider? Nenhuma. Mas, Spider... Esse jogo não ficou tão conhecido, porque uma das coisas que ele não ficou tão conhecido, ele não saiu fora do Japão. Ele é um jogo que só ficou, ele só saiu no Japão. Muita gente jogou ele aqui fita pirata, entendeu? E conseguiu jogar. Eu joguei na locadora esse jogo aí. E pouca gente jogava, entendeu? Eu achava ele legalzinho, mas pouca gente jogava. Eu jogava meia hora dele, uma vez ou outra eu jogava meia hora dele. Mas realmente hoje em dia eu não vejo ninguém falar desse jogo, ele é um jogo bastante obscuro mesmo, cara. Conhecido? Ninguém fala. Edu dormiu. Eu bati o braço no microfone. Esse eu não conheço não, cara. Nunca joguei. Isso é muito obscuro. Novidade total. Flávio? Bem... Não, também não. Eu tô olhando aqui, né, até o cenário é meio parecido. Um ali era num porto igual do Ken, agora uma base militar. Ah, mas... Ah, sei lá. Aí eu também, não consigo, né, jogar nessa velocidade aí não, mano. Puta merda. É, mas é que tem que jogar numa cima. Nessa velocidade aí não dá. Esse cara tá jogando muito lento, devagar. O que eu achei interessante, Spider, é que esse Hadouken que tem nesse joguinho aqui, mais pra frente... Tem um Street Fighter, se não me engano, eu acho que o Hadouken de fogo do Ryu fica parecido. Parecido. Ah, sim. Parecido. Só que parecido, o do é verdade, Ryu sai aquela chaminha de trás, né? Se tu pegar verdade. Só a bolinha, é muito parecido o desenho aqui, cara. Eu achei muito legal. E, Spider, eu não sei se você sabia, esse jogo tem fliperama, só que eu nunca joguei a versão de fliperama dele, não. Ah, não sabia, não. Tem não sabia, versão não. De fliperama. É. Esse jogo é obscurão, massa. Cara. Ele é bem. Ele é um misto, assim, ele pegou algumas coisas assim do Street Fighter e de outros. Inclusive, jogos. Inclusive a Capcom na época quis processar essa empresa aí por copiar na cara dura, mano. Bom, até o esquema que... do cópia, mapa, cara. Né? Até o esquema do mapa. É, ele tem semelhanças, mas aí tu pega assim o seguinte, o mapa mundi. Não é... É igual. O mapa mundi não é uma prioridade, não é uma propriedade da Capcom. Então, sabe? Né? Tu botar o mapa mundi é cópia, aí tu bota uns golpes ali. Fala sério. Não... Eu acho o seguinte, algumas coisas na jogabilidade, tem umas nuances na jogabilidade que Street Fighter não tem. Por exemplo, o dash, no Street Fighter não tem dash. Não tem na jogabilidade nem no 3, nem no 3 eu não lembro se tem, acho que não tem, é rolamento que tem no 3, eu não lembro se tem no dash. No 3 tem um dash, é. Tem? Tem um 2 pra frente, assim. É, pois é, mas olha que ano saiu o 3, 97, que ano é esse jogo aí? 94, nossa, acho que é. É, então, vamos processar a Capcom por copiar o dash desse jogo aí. É questão dos personagens, os golpes é muito parecido, né, cara? O Horyug. Mas é 94 esse Hadouken. Jogo? 94, né? É um pouco passadinho, né, pro ano, né? É 94 é passadinho, cara. 94. Tinha The King of Fighters 94, cara. Porra. Eu acho que é 94, deixa eu ver. É, não. 94 é passadinho. Acho que não, hein, gente. Eu acho que é antes. Deixa eu dar uma 91, gente. É 91. 93. 91? 93. Ah, acho que 94 é o outro que eu tava vendo aqui. Por isso que eu confundi. 93. Ele é no final de 93. É, 94. Mas eu gostava muito das músicas da jogabilidade. Tinha os personagenzinhos diferentes, assim. Tinha um lobo no meio. É bem legal. Tinha um policial do futuro lá também. Era legal, eu gostava bastante dele. E como o Nilson falou, a jogabilidade era muito precisa. Então era divertido jogar ele, assim. E eu joguei ele japonês, porque compraram uma locadora japonês originalzão, assim. Mas ele só tem no Japão, daí... só pode ser japonês. Sim, sim, mas é o burguês safado. Original. Original. Esse jogo? Você não. Comprou? Não, ah, tá. Não. A locadora comprou o japonês original, só que daí um cara quebrou a fita, daí eles compraram a pirata, daí na sequência. Então fala o nome dele, o nome do jogo, o começo do nome, então. Não, você que fala, você que é o espírito japonês. Fala aí, Nilson, quero ver. Tá doido, é cheio de K, cara. Vai lá, quero ver, vai não. Lá. A volta do ninja tradutor, vai lá. Kyoku? Qual é? Kyoku? Kyoku no Seishita? Não, peraí, eu quero o nome do jogo, eu não quero... Peraí, eu quero o nome do jogo, não quero saber do que Edu gosta. Vai lá, de novo. Eita. Não, o nome do jogo é Kyoku. Eita. Aqui no cu? Kyoku. Kyoku. Que é no cu? Kyoku. Tá difícil, hein? Já vi Kyoko. Já vi tempos melhores, hein, o Spider. Seishi no Tachi. É assim, cara. É esquisito, já foi melhor, cara. Hein? Já foi. Não dá, não. Não dá, não, realmente não dá. Sabe por que não dá? É porque aquele nome ali é japonês. O Nilson fala o japonês falando inglês, entendeu? É. O bagulho é da Toshiba, cara. É da Toshiba. Só consigo falar, Potro Moto. Caraca, eu tô vendo aqui, eu acho que o jogo deve estar esticado, sei lá o que tá acontecendo aqui. A Terra, tem uma Terra no fundo do cenário aqui, eu acho que estão na Lua ou numa nave espacial, sei lá onde que eles estão. E aí tá o planeta Terra no fundo, é como se fosse um ovo cortar. Mano, tem um bônus igual do Street Fighter, aquele dos barril, cara. Ah, tu tá de sacanagem. Tô falando, mano, é muita sacanagem esse jogo, cara. Bota nesse vídeo aí 13 minutos e 40, por aí, 13 minutos e 20. 13 minutos e 20. Ah, esse eu quero ver. Aí não, aí tem que processar mesmo. Esse último aqui? Que tá aqui com o Spider, botou? Não, acho que você tá vendo outro vídeo aí. Eu tô vendo outro vídeo? Pensei que fosse o meu. Bota aí, não. Então, cadê? Tem uma fase de bônus de gelo também, que é essa. É. Bota. Mandei o link aí, bota aí lá pro. Por que tu não copiou no horário? 13 minutos. Boi. Ah, tá. É que eu já tinha passado, eu tenho que voltar. É brabo, agora já foi. Ah, meu Deus. Nossa senhora. Não é igual, mas é. Né? É o mesmo faz, esquema. Faz igual, você não. Como é que é? Pode copiar meu trabalho, você não faz igual. É. Né? Caraca, muda alguma coisa. Não tem. Eu nem lembrava dessa fase de bônus. É por isso que a Capcom ficou louca quando viu esse jogo, cara. Caraca, ah não, aí não. Aí. Eu só lembro do bônus do gelo, só. Não lembro desse aí, não lembrava desse aí. Caraca. Barril igualzinho, mano. Se você colocar em 6 e 10, você vai ver o bônus do gelo. Que era o que eu lembrava. Mesmo vídeo? Mesmo vídeo do Flávio aí, 6 e 10. Ah, tô vendo aqui. Vamos ver. Ah, é, legal. Olha só. Pelo menos os cenários são bem massa, cara. Eu acho o cenário desse jogo muito massa. É, bem legal. Ele é honestíssimo, eu acho. Ele é um clone, mas ele é bem feitinho. É um clone bem feito. Entre os milhares de clones que... Cara, esse jogo do Super Nintendo original é uma facada, mano. Como é que pode, mano? Aí não, né? Falou em facada, você consegue achar ele... Você consegue achar ele só o cartucho, mas ele completo, mano. Nossa... Saudações, aqui é o mestre do ancião dos cinco moros de Erwan. Se você estiver gostando desse cast, então acompanhe a gente também no facebook.com/machinecast. Vá, Shiryu. Então tá, então vamos para o próximo aqui, agora saiu eu e eu vou falar. E o joguinho que eu vou falar, deixa eu pegar aqui, e... O motivo de eu escolher esse jogo é muito interessante. Eu não tenho, não simplesmente peguei um jogo e toma aí, esse jogo aí, tipo assim, o Edu. Eita! Porque o Edu não contou nenhuma história, ele não ganhou o cartucho, ele não apoiou, não chorou. Quando não, pô. Se não acontece nada disso, é porque o Edu simplesmente largou o jogo aí. É. É ou não é? Não, é ou não é, Nilson? É. Se fosse o Final Fantasy, ah, jogo maravilhoso. Uhum. Sétima maravilha do mundo. Então tá, e o joguinho que eu vou falar é o Power Instinct. Tava na minha lista, hein? Tava na minha lista. Qual? Power X é um baita jogo, mano. É o jogo da véia. É. Exatamente, Spider. É assim que a gente falava, o jogo da véia. Esse eu joguei no fliperama, já tá hein, aí, caraca. Já tá aí. E aí, por que que eu escolhi esse jogo? Porque esse jogo, ele é bom? Legalzinho. Ele se tivesse outros jogos Street Fighter, The King of Fighters, a gente deixava de jogar pra jogar esse? Não. Não. Por que que é que eu escolhi esse jogo, então? Por causa que ele tem uma questão afetiva pra mim. Por causa, assim, eu tinha me mudado em 2013, saí da casa onde vivia a minha infância toda, e na pré-adolescência, ou já adolescência, eu me mudei, e isso me causou, assim, um certo trauma. Digamos assim, porque eu me senti muito sozinho. Não tinha amigos, nem nada. E comecei a andar e descobri fliperamas pela cidade. Tinha muitos fliperamas espalhados. E aí tinha essa máquina, nesse lugar onde tinha essa máquina. E eu fui lá um dia jogar esse joguinho da véia. Cheguei lá, tinha duas pessoas jogando. Eles pararam de jogar. Fiquei olhando, que a gente, naquela época a gente gostava até de olhar os outros jogar. Essa Sim. era a diversão. Hoje em dia, ninguém faz isso. Bom, na verdade, hoje em dia, eu acho que faz mais do que antigamente. Faz mais. Tem gente aqui no cast que faz mais isso do que joga, e né? Tem... E outra, tem gente que hoje em dia dá dinheiro pra quem tá fazendo isso. Pois é. Mas enfim. Aí eu parei, olhei eles jogando e coisa, depois eu fui jogar, e aí eles ficaram por ali e coisa. E uma dessas pessoas, o outro era irmão, eles eram dois caras irmãos, e eu acabei ficando muito amigo de um deles. Ele, provavelmente ele não ouve podcast, mas se um dia resolver ouvir e ele chegar nesse cast, ele vai ouvir, Carlos, é tu mesmo, virou um dos meus melhores amigos aí daquela fase. A gente teve, assim, uma amizade bem forte mesmo, assim, várias coisas que aconteceram, e a gente andava por toda a cidade jogando, nas locadoras, alugando videogame, virando noite. Cara, era muito divertido e era muito legal. Fliperamas, a gente conhecia todos. E... Eu acho que você já falou do Carlos, hein, da época do Yu Hakusho no outro cast, você falou não, dele. Não. O Yaku, falou ele, não? Era, ele não gostava era outro de Yu Hakusho. Cara. Não, ele não gostava. Era outra pessoa. Então... A gente jogava Street Fighter, jogava todos, né? Mas o primeiro jogo que a gente jogou, assim, de dividir a ficha, foi esse. Que tinha isso, a gente ia jogar junto e dividir. Então era um round pra cada um, coisa e tal, enfim. E foi esse. E aí depois dali foi King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat, todos os jogos, assim, foi uma amizade muito legal. E depois de um tempo a gente se separou, distante, ele foi morar em São Paulo. Voltou de São Paulo com sotaque paulista, até hoje. Eu não sei como é que isso aconteceu. Gaúcho foi pra São Paulo. O cara voltou falando porta? Hein? Voltou falando porta aí? Não, ele foi. Gaúcho foi pra São Paulo falando com sotaque paulista. Cara do céu, olha. Enfim, aí ele se reencontrou, tentou se reaproximar, mas as vidas já eram totalmente diferentes, já os gostos e coisa e tal. Mas uma coisa. Eu sentia diferença, que na época a gente era muito parelho, assim, em jogos de luta. Mas aí depois ele voltou de lá jogando muito melhor do que eu. Todos os jogos de luta, assim, demais. Ele jogou direto, assim. Enquanto eu ia jogar outra coisa, um FPS, coisa e tal, ele permaneceu nos jogos de luta. Então é isso. Infelizmente, do jogo, eu não tenho muito o que falar. O jogo é tão bom quanto esse do Spider. Ele é legalzinho, ele tem algumas questões, assim, personagens... chumpinhados de outras franquias, mas ela mas era pela história que, como todo mundo aqui sabe, a gente não tá aqui pra analisar os games a fundo. A gente pode falar algumas questões dos jogos, ou de controles, né, isso é o Flávio. Não é? Mas a gente tá aqui pra passar as nossas experiências, né? A experiência que eu tive com esse jogo foi essa. E eu passei anos sem saber qual o nome do jogo, porque pra mim, Spider, que a gente falou, era o jogo da véia. Jogo da véia. Véia maldita. Véia maldita. O que a gente passou frio em outros games com alguns personagens marcantes, nesse jogo é a véia maldita. Que, Edu, essa véia, eu tenho certeza que o cara que fez esse jogo se baseou na Genkai. É. Por causa que a véia, ela usa um especial dela, é ficar jovem no meio do jogo. É ficar jovem, é. Ela te dá um chupão e fica jovem. Ela suga tua vitalidade. Exatamente. A pergunta que fica aí, se fosse um personagem velho, como é que ficaria? É, aí morria o personagem, né? É, certo. Só que esse jogo, ele traz uma coisa que eu falei antes, que não tinha em jogo nenhum, lembra? É. Que era os dois pulos no alto, cara. Ah, pulo duplo. Não tinha em jogo nenhum, cara. Realmente, é. Ele veio quando, na época quando eu joguei ele no fliperama, e quando eu vi o cara dando dois pulos, eu falei, ó... Caraca, pode mesmo. Assim, Nilson, entre aspas, né? É que depende de o que tu considera 100% um pulo duplo. Eles davam um pulo duplo no ar, né? O Vega dava mais, e a Chun-Li tipo, também, um mas pulava na tela, né? Eles davam um kick no ar e subia mais, né? Isso, é. Aí a Chun-Li e o Vega não, eles tinham que estar no canto da tela pra fazer. Mas também era um pulo duplo, né? Enfim. Uh-huh. Então é isso, essa é a minha história com o joguinho aí. Alguém quer acrescentar, falar alguma coisa? Joga à vontade aí, gente. Eu joguei no Super Nintendo ele. Eu vi a primeira vez na casa do meu primo. Eu também não sabia o nome do jogo. Foi difícil achar depois. Porque eu vi lá, joguei um pouquinho com ele e depois pra lembrar o nome do jogo. É, eu fui descobrir o nome do jogo no emulador, Flávio. Fui olhando o joguinho, aí eu olhei o joguinho de luta, vou botar. Aí quando a véia apareceu dentro do jogo, eu... Puta que pariu, aí veio, né? Aquele, nossa, florou a nostalgia, se chegou assim pelos poros, sabe? Chorou. Esse jogo, em questão de barra de life, os golpes sugam muito sangue, mano. Puta merda. É bem curto mesmo o jogo, assim, pra lutar. No Super Nintendo tem os dois ninjinha que fica. Até no arcade também tem, né? Os dois ninjinha lá. Os juízes. Só que o juiz é meio estranho. Eles não são imparciais, eles são parciais. É um juiz pra cada um. No Super, eu lembro, cara, que no Super Nintendo eles subiam, eles não ficavam. Eu tô vendo aqui o gameplay do arcade, eles ficam do lado comemorando eles cada golpe, né? Exatamente, eles ficam torcendo, e aí quando tu ganha, eles vão junto comemorar. A versão de Super é capada com força, né? Eu ia falar, a versão do Super é bem capada. Aí os ninjas sobem, aí quando você ganha, ele um desce, fica lamentando e outro comemorando. Aí um amigo meu que jogou falou que o personagem dele ganhou, mas quem comemorou foi o outro ninja. Pode acontecer. Aí ele falou que tinha que fazer um comando. Tipo, pra pegar o Shenlong no... Inclusive, o Marcos, esse jogo ele tem várias sequências, cara. Yeah. Só o jogo pro Play 1, só o jogo pra depois. Só o 3, o 4, o 5. Sim, tem várias. Eu nunca joguei nenhuma, Nils. Nunca. Esse jogo é antes ou depois do Samurai? Esse jogo é depois do Samurai, esse jogo é de 94. Ok. Não, eu falo pela questão dos juízes, né? Que é a cópia do Samurai, então. É, ele é engraçado que ele é um jogo da Atlus, cara. Não, mas Flávio, é a mesma coisa que aquele negócio lá do Street Fighter. Esse tipo de vestimenta é uma vestimenta clássica japonesa, tu entende? Então se tu botar só um jogo, o que botar primeiro é o dono, entendeu? Não é, entendeu? Ele é um jogo bem obscuro, a galera, não vejo a galera falar muito desse jogo também. Pelo não, menos cara. Aqui, né? Porque provavelmente no Japão é deve... pouco falado. É, no Japão é um eu acho que é um pouco mais falado. É, no Japão, certeza. Olhei aqui no Google pra ver as capas, tem uma que dá pra perceber que é ele porque tem a velha na capa. Mas tem um outro aqui, cara, que eu não sei se é do jogo, porque se for, por isso que eu não achava, cara. Deixa eu ver se eu consigo... Mas eu gostava bastante de jogar esse aí, Team Blue. Eu joguei ele no SNES, no Super Nintendo antes, e depois eu joguei no arcade. Eu peguei um tempinho de arcade ainda, um pouquinho de fliperama, que tinha os fliperamas mais antigos. Ah, não tem como, né, Flávio? Porque isso aqui é provavelmente uma capa americana, mas... É. Mas será que é do jogo mesmo ou é o outro jogo? Não sei, tá aqui no... É Super NES, né? Deve ser que nem a capa do Mega Man. O Spider, depois que você joga a versão de arcade, você não consegue voltar pra Super Nintendo. É triste, cara. Não a versão dá, do mano, Super não... Nintendo, ela é legal e tudo, até você conhecer a versão do arcade. Daí, no meu caso que joguei... gente, eu só joguei esse jogo naquela época. Quando o cara do fliperama trocou a máquina, nunca mais eu vi. Eu fui ver isso nos emuladores, depois dos anos 2000. Nunca mais. Dá pra entender por que a nostalgia foi violenta ainda. Foi, também. Eu também, na época, essa máquina ficou pouquíssimo tempo aqui, cara. Ela apareceu, ela não ficou nem 4 meses e tiraram ela e botaram outra máquina, cara. Olha aí, olha aí. Então tá, então ficou aí o meu joguinho aí, a minha história com o jogo, experiência com o jogo, sensacional. Vamos pro próximo. Aê, fala aí, cambada. Aqui é o Fodito. Gostou desse programinha? Manda cartinha, escreve um telegrama, cara. Pô, vamos lá. Falou, valeu. Certo, e agora vamos para o próximo aqui. Flávio, vai lá, Flávio. Cara, eu vou, acho que, seguir nessa tua linha de nostalgia, cara. E vou falar do WWF WrestleMania The Arcade Game. Puta merda, cara. Não, esse joguinho era foda. Esse jogo é um dos jogos mais supremos que eu já joguei. Esse jogo, a versão do PlayStation e do Fliperama e do Saturn, é as melhores versões que eu já joguei. Agora cara, me diz, Flávio, me diz uma coisa. Se o Fernando vê esse jogo e tu perguntar pra ele se é 2D ou 3D, o que ele te diz? Ele vai falar que é 3D. Golpe. Quase que eu falei. É porque os bonecos é igual Mortal Kombat, né, cara? É digitalizado. É os personagens mesmo da WWF, que é os carinha lá que faz sucesso. Só que eles digitalizados, né, cara? Sim. O que me pega na nostalgia é isso, cara. Porque, pô, quem acompanhou o auge lá da Manchete lembra do Supercat da Manchete, que eram os caras os lutadores da WWF lá, né? Isso, pô, era muito legal, cara. Nossa, Edu, jogava cedo. Cara, eu lembro de ter alugado esse jogo no locador uma vez com esse personagem aí, esse Undertaker. Aham. Eu lembro de ter jogado com ele, que foi o personagem que eu mais gostei. É só isso. Mas eu joguei só uma vez. Eu aluguei ela só uma vez, não gostei muito de ter jogado, não. Hein? Puta merda. Peraí, não, Flávio, e o maneiro que ele é meio. Flávio, o jogo. Foi quem que escolheu o jogo? Eu. Tá, tenha bondade, por favor. Peraí, excluir. Não, ele tá gravando. Ele tá gravando. Pode excluir a gravação. Não, mas não precisa excluir, cacete. Só fala, pô. Não entendeu? É. Excluir. Vai lá. Mas o teu personagem favorito, Flávio? Cara, eu gostava do Undertaker e o do palhaço, cara. Pô, o palhaço, eu gostava mais do palhaço, cara. Era muito legal ele com aquela barreta pi, apitando. Pô, a mão dele ficava gigante, só tapão na cara. Era muito legal. Era um jogo muito engraçado, cara. E dava pra jogar com multitap, né, Nilson? O quê? Dava pra jogar com multitap, os quatro do controle? Sim, é um dos poucos jogos que dá pra jogar de quatro. Ui, delícia. Ah, e o Edu não gostava. Eu joguei a versão capada, né? Ou a do Super Nintendo, a primeira que eu joguei. Ela é tão capada que quando chega lá no final lá do torneio, quando fica você enfrentando dois, ele fica lento pra caraca. Não, peraí, frame rate. Peraí. Capada? Lento pra caraca. Peraí. Capada em relação a qual? A do arcade. Arcade tinha isso no arcade? Tinha. Do arcade acho que tem dois personagens. Ah, velho. Seu nome? Saiu no PlayStation, no Sega. Oh, ele jogou no PlayStation, né, o Nilson? Eu joguei no PlayStation, cara. No Sega Saturno, no Super Nintendo, no Mega... Eu só não joguei no 32X, porque eu nunca tive 32X, mas tem a versão 32X também. Caraca, cara, eu tô vendo aqui agora. Nossa, realmente o gráfico sensacional perto do Super Nintendo, era capadão mesmo. Porra. O arcade é lindo o jogo, lindo. Cara. Gosto de jogar até hoje, cara. É o Shawn Michaels, velho. Só jogava o Shawn Michaels. Shawn Michaels era o quebrador de corações, né? Não, Bret Hart é outro. Eu gostava do... The Break Heart Kid. É o garoto que ele era o galãzinho da época, cara. Sim, cabelão, óculos redondo ele tinha. Isso. Só que eu também gostava de jogar com o Bret Hart e com o Coveiro, né, cara? Que era o Undertaker, que era sinistro. Na época eu tinha medo, Eu gostava cara. Do Lex eu Luger. Eu via ele. Hã? Lex Luger, eu gostava dele. Lex Luger, o patolão, né? Por causa da comemoração. De sunguinha, né, dos Estados Unidos. Que dizia, USA, USA, USA, e aí ele ficava mais poderoso. Ô, Flávio, uma coisa que era legal nesse jogo era o narrador. I take him. Ele ficava... Aí quando derrubava no chão, ele ficava gritando pra você dar o pin, né? Que é pra você montar em cima dele, né? Pra abrir a contagem. Conseguia fazer especial com combo, os combos do nossa, jogo? Eu conseguia eu fazer de especial, quase todos. Cara. Eu não lembro. Eu não lembro, de fazer, não, cara. Eu acho que não fazia, não. É combinação de botões igual o Brutality. É, você tem que, tinha que fazer. Caraca, aí é brabo. É, era tipo assim, você agarrava o personagem com a barra cheia, aí você dava dois pra frente com Y, aí depois apertava B, aí depois A, X, aí ele fazia o resto dos golpes automaticamente. Caraca, entendeu? Maneiro. Uhum. Eu lembro que ele era meio paródia, né? Porque, tipo, o palhaço, ele puxava uma marretona, dava sim, choque, sim, a mão dele estava grande. Saía taco do nada, e aí... Na verdade, a gente tinha um personagem, cada um tinha um personagem que ele jogava, mas todos os personagens são bons, cara. Sim. Todos eles. Jogou esse, Spider? Eu não gostava muito das lutas livres, cara. Eu gostava de ficar assistindo, sabe? Eu fui do que assistir muito. Então eu joguei acho que uma ou duas vezes no Flipper, só pra ver como é que era. Gostava mais de assistir. Eu achava bem divertido assistir. Flávio? Mas eu não tinha... Não sei, não me apetecia muito. Tenha bondade, Flávio. Excluir, banir... Vai sobrar ninguém no cast. Aí pra lembrar o título aí, ó. Um vídeo de uma luta aí com a narração aí do Carlos Saldanha na época da Manchete aí, ó, do Dunk the Clown aí, ó. Carlos Saldanha era aquele do cabelo branco, loiro, aquele? Sei lá o quê? Esse palhaço, o palhaço morreu, né? Esse cara que fazia o palhaço morreu. Esse do cabelo loiro que você tá falando é o Ted Boy Marina, não é? Vários morreram, não foi só o palhaço que morreu. Não, mas eu acho que na Manchete era o Carlos Saldanha e o outro cara. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui que eu tenho a ficha aqui. Ô Flávio. Na versão de Super Nintendo, eles tiraram os dois gordão, que é o gordão de fogo lá, e o Yokozuna, que era o gordão do japonês lá, mano. Vocês lembram que tinha as lutas femininas também? Não no jogo, né? Mas no WWF. Tinha WWF. A russa, lembra a russa? Não, isso aí eu não lembro, não. Eu lembro mais dos caras mesmo, das mulheres. Não lembro muito. Eu lembro não, das mulheres. Pô, tu não lembrava das mulheres? Ué, vou fazer o quê? Eu lembro que as pessoas falavam que era tudo mentira, que não sei o quê. Mas era, né, cara? Eu vi uma luta dessa da Rússia que ela fingiram que ela bateu com a cara num pilar lá de fora. E aí ela tava sangrando de verdade, cara. De verdade, entre aspas. Talvez não fosse. Se cortam. Tem um mini palhaço ali nesse vídeo que o Flávio mandou. O nome dos comentaristas é Carlos Valadares e Bob Léo, o nome na Manchete. Isso, o Bob Léo era lutador. Era lutador Brasil. Ele. É, porque era o auge da. Teve um auge, né? Do Telecat, né? Sim, teve. Nossa. Isso aí tem até hoje, eu acho, nos Estados Unidos, cara. Tem. Mas tá jogo, cara, esse é um dos jogos que a gente jogava com a galera, que a gente jogava pra ficar zoando e rindo um da cara do outro, sim, cara. Sim, muito divertido. Porque era um jogo extremamente divertido, cara. Nossa, cara. Era muito divertido. Essa fita aí fez minha mãe e meu pai pagarem uma multa na locadora, cara. Ah, é? Não devolvia nunca? Que eu acho que eu fiquei uns 2-3 meses com a fita, cara. Nossa. Eita porra. Que eu não devolvia, que eu ficava jogando e chamava os amigos pra jogar, que fazia aquele rei da mesa, né? Pra passar o rei do controle, né? Uhum. Perdeu, passa. Nossa, caraca, eu jogava muito. E eu tava falando, Spider, esse joguinho aí no NES dava pra jogar com multitap. Não, eu ia perguntar isso agora. No multitap deve ser bem divertido, hein? Nossa, muito divertido. Apesar e o Edu não gostava de jogar de 4. Não, cara, pior que não. Nessa época aí, não. Como assim, Edu? Como assim nessa época não? Se tivesse um jogo legal, tu jogava. Não, nessa época aí não, véi. O Edu tá misturando os assuntos, eu acho, Edu. Estamos falando de... Não, tô não. Nessa época não tá, você que tá nessa misturando. Época aí você não lembra que eu não tinha como sair de casa, não tinha amigo direito pra poder sair e tudo. Mas tu tinha os primos, porra. Um primo, porra. Ah, um só? Dois. Ó, Já tá aumentando os prêmios. Acabou aparecendo um terceiro. Se tu ganhar na Mega Sena, aparece até da onde tu nem sabia que existia. Tá dando cria? Começa, começa com zero, daí vai de um pra dois. Não, tá dando cria. É o meu primo lá, o principal, só que a gente tem mais um primo nosso também que joga com a gente sempre. Secundário, né? Eu recomendo as versões de fliperama e as duas versões de 32 bits, que é do Play e do Saturno, que são fiéis ao arcade. Já as versões de Super Nintendo e de Mega, infelizmente, são muito capadas, cara. É, mas eu jogava de Super Nintendo e era o que tinha e era divertido. E era divertido pra caralho. Não, era, é divertido, é, cara, mas só que... Se for pra jogar hoje, as melhores versões são de fliperama, né, cara? Se for pra jogar hoje, eu vou jogar UFC. Jogar o quê? Meu Deus do céu. UFC. Nossa, jogo, cara. Jogo chato, mano. UFC é chato. Tem WWE 2019 aí. Ah, é, até tem hoje também. Até esqueci que tinha isso também. É, tem. Só que não é divertido, né, cara? Não é divertido. Não tem. Eu não sei se é a nostalgia, mas eu acho que os de hoje em dia não tem o carisma que tem os... Não tem porque eles querem se levar a sério. É, entendeu? Tinha um cara palhaço, tinha o Covid. Esse jogo do UFC é tão ruim que colocaram o Bruce Lee, mesmo assim não salvou o jogo. Não. Fecha parênteses. É, realmente. Não é? É, porque no jogo tem a possibilidade do Bruce Lee perder pra aquelas murrinhas lá, entendeu? Por isso que não... Como que é possível acontecer isso, né, cara? É, exatamente, é. Por isso que alguns jogos, não, algumas coisas nos jogos não devem existir, tipo isso. Exatamente. Então tá, Flávio, sensacional teu jogo. Mais alguma coisa, Flávio? Não, acho que é só ponto aqui. Chegou a passar depois no SBT, isso aí. Tinha até alguns... da época dos anos 90, mas aí barraram, o Ministério Público barrou, aí não pude passar mais no SBT, porque era muito violento pro horário. Nossa, com certeza era violento. Era, passava sábado de tarde, aí tiveram que barrar. É. Mas aí tinha, na época eu lembro, tinha o Undertaker, até há pouco tempo o Undertaker ainda lutava ainda, de bengala. Caraca, na verdade ele é quase um zumbi, né, então. Não é? Olá a todos, aqui é o Spider. O que, que eu tô fazendo aqui? Era pra estar em Dubai curtindo. Mas já que eu estou aqui, compartilha logo esse negócio pra eu poder ir embora, cara. Falou! Então tá, então vamos aqui para o último joguinho aqui das nossas bijuterias dos jogos de luta 2D. Nilson, vai lá, Nilson. Sapeca aí, Nilson. Bom, todo mundo falou um jogo de mediano pra bom, né? Mas então vamos aí que eu vou falar de um jogo que marcou muito. Pera aí, todo mundo falou de um jogo mediano pra bom, quer dizer que tu vai falar de um ruim pra discordar da gente, é isso? Não. Ah, não, tá, tô achando, tá. Tô achando que você até foi otimista na sua avaliação. Não, eu tava preocupado aqui, pô. É só um adendo. Ok. É, então vou falar então do Gundam Wing Endless Duel, cara. Válido. Jogaço, joguei muito essa porra. Esse é um daqueles jogos, quando eu joguei no Super Nintendo, um amigo meu falou, você conhece esse jogo aqui, cara, de luta? Aí eu falei, não, cara. Mostrou o cartucho, na época era um label do Pirata, não era um cartucho original. Falei, bicho, eu nunca vi esses robôs aí, não. Aí ele botou lá pra mim. Cara, quando ele botou o cartucho E começou aquela introdução da Mulher Loura aparecendo e aquela música. Eu falei, cara... Nails, muitas vezes eu deixei o videogame ligado só pra ficar dando em loop a abertura do jogo. Cara, é uma abertura sensacional, cara. Sensacional. Eu já falei desse jogo também lá no meu canal, lá no... Bicho, esse é um dos jogos que, tipo, era... Ele é... Ainda é um jogo... Não é tão obscuro, mas é. Muita gente conhece, mas tem muita gente que nunca nem jogou esse jogo. Entendeu? Só conhece de nome. A maioria conhece aqueles joguinhos de massivo, aquele de hack and slash, bosta. Nossa, que joguinho bonito aquele jogo. Muita gente conhece esse jogo pelo anime, entendeu? Mas eu conheço pelo o nome por causa do anime e tal. Mas esse jogo, pra mim, é o melhor jogo do Gundam, cara. Porque ele, além de ter vários combos, de ter poucos tem poucos robôs pra escolher, mas cada robô é muito particular, apesar de ter um robô lá que é muito parecido um com o outro, que eu não lembro qual que é, cara. Não, é que ele não é muito parecido, ele é a segunda armadura do Hero. Ele é a segunda versão, tem isso. Um parecido com o outro, mas alguns golpes são diferentes. Isso, mas é que a nave é diferente, a Gundam, ela é uma segunda versão melhorada. É tipo o Jiraiya com ombreira, tá ligado? A curiosidade desse jogo é o seguinte, é igual que saiu esse jogo, ele não é muito conhecido, porque ele não saiu do Japão, igual o jogo lá do Spider, entendeu? Ele é um jogo que ficou no Japão, cara, ele Sim. não saiu, não sei por que eles não... Pô, um baita jogo, por cara. Por causa daquilo jogo... que eu te falei, essa franquia Gundam, ela é muito famosa e é gigantesca no Oriente. Japão. No Oriente, no Ocidente ela não é tanto. Porque eu conheci esse jogo, jogava no Nintendo demais, Anelso. E eu conheci os Gundam aí, porque eu não assisti, né, no West Manga, não assisti os Gundam lá. Nem sei se tinha. Não tinha, né? Não tinha Gundam no West Manga. Não sei de onde é que eu tirei isso. Acho que não. É. Na abertura eu acho que tem, tipo, se eu não me engano. Não, é parecido. É que tem é o Detonator Orgo, que é um robô gigante. Verdade. Mas é o Spider, jogou isso aí, né, pela tua reação? Porra, joguei muito. Eu não lembro como que eu joguei esse jogo. Não lembro como que ele apareceu na minha casa. Não, eu não sei, acho que não foi nem pro locadora. Acho que algum amigo comprou no Paraguai e trouxe, alguma coisa assim. Eu coloquei desacreditado. Eu falei assim, tá bom, um jogo de robô aí e tal. Cara, quando a gente começou a jogar, não paramos mais, cara. Não paramos mais, porque o jogo era muito bom. Ah, é, 96 já tinha no Play 1 já, cara. 96? Ele saiu... Aham. 29 de março de 1996. Ele é um jogo que já tava na geração 32 bits e eles veio na graciar com esse jogão e era um jogo da Bandai, cara, entendeu? Uma curiosidade que eu acho que poucos de vocês sabem, que esse jogo, a engine gráfica dele é pega daquele jogo do Power Ranger lá de luta também, dos robôs do Power Ranger. Bota aquilo lá. É, e tava na minha lista do Power Ranger também. Eu estou incrédulo. É honesto. Eu estou incrédulo. Esse jogo é de 96? Não é possível, Sim, cara. Ele é de 96, cara. 96. Jesus amado, cara. Ele graficamente, ele é lindo pro Super Nintendo. É um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo. E tanto em questão de gráfico quanto de música, que as músicas também são memoráveis, músicas. Um chefe fia da puta, entendeu? Sim, fia da puta mesmo. Um chefe ladrão que te suga, continue desse jogo. esse jogo é. Igual a gente falei, né? O jogo é lotado de combo, cara. Sim. Aprendi a fazer combo nesse jogo, cara. Era delícia demais. Jogou isso aí, Flávio? Oi? Jogou isso aí, Flávio? Eu joguei, cara. A dúvida que eu falei que ia tirar era sobre até esse jogo. Tu falou que é o jogo de luta com arma. Eu falei, pô, o Gundam é o que tem mais, tem arma. Eu falei, vou até tirar da lista. Não, mas ele não necessariamente se enquadra na... É que assim, eles lutam com as mãos e eles sacam armas. Armas. Ou seja, tu pode jogar o jogo sem a arma, depende do golpe que tu dá, entendeu? Então, quando eu separei, era um jogo que tu só usa as armas, que eventualmente tu pode perder a arma, e é o contrário, mas enfim. Não, é baita jogo, cara, a trilha sonora dele é foda elástica, cara. Edu, jogou esse aí, aquela... Não, que okay. Esse Eita. Também passou batido. Não, peraí. Dei o só as ordens. Ah, Nilson, é contigo. Você tá de... Cortou violento, hein? Você tá de zoeira que você não jogou esse jogo, cara. Nossa. Cara, não joguei. Eu fui jogar desse bundão aí lá no Play 2. Pega esse jogo pra jogar, cara. Esse jogo é massa, mas demais pra jogar, cara. Você tá doido. O Edu falou em Play 2, eu acho que saiu um joguinho de luta no Play 2 também, né, Onísio? Mas é bem... né? Cara, inclusive, quando eu peguei meu cabo RGB do Super Nintendo e meu conversor, foi um dos primeiros jogos que eu testei. Eu até tirei foto, até o Max falou, aí, esse jogo aí, hein? Então, eu falei, caraca, bem, realmente, aí eu... Cara, eu fiquei a tarde toda rejogando esse jogo, cara. Mano, esse é daqueles jogos que quando a gente descobriu emuladores no computador e coisa e tal, é aqueles lindo primeiros demais, que a gente cara. Pega pra relembrar, né? É real mesmo. Pô, isso, né? Sensacional, cara. O jogo era muito bonito, muito bonito. Ô, Neus, e como é Gunda esses joguinhos aí, quando eu jogava aqueles meus jogos de R e de estratégia que eu falei lá no cast de jogos, não lembro dos jogos, o que, como é que era o cast de que, os jogos que eu falei disso aí? Não lembro, cara. Não lembro, cara. Era jogos, bom, enfim, eu escolhi esse jogo aí e eu ficava maravilhado, porque aquilo lá era um crossover gigantesco, eu ficava maravilhado quando apareciam os personagens desse jogo, que a minha referência maior era esse jogo, pros personagens, entende? Então apareceu o crossover? Hã? Crossover, Flávio, exatamente. Então aparecia o Hero, aparecia os outros personagens que eu esqueci o nome agora, porque era em japonês o jogo, né? Então aí tinha todos eles, praticamente todos eles apareciam no jogo. E, inclusive, se tu pegar a primeira temporada de Gundam, aquela de 79, nossa, o anime é de 79, gente. Se pegar a primeira temporada, o chefão desse jogo... ou o subchefe, se não me engano, é aquele da máscara, ele aparece no primeiro episódio dos Gundam lá, cara, é muito legal, é nostálgico, e ele tem a voz do Shiryu, é o Elzy Sodré que dubla ele. Hein? Aquele chicote do mestre que ele te dá umas 50 chicotadas e seu oponente cai. Porra, né? tinha uma manha pra pegar aquele coisa lá, não lembro como caraca, é que era. Caraca, lembra? Cara, tem um... Era o Konami Code, não era? Não. Konami Code? É da Konami esse jogo, não é? Não. Não é da Konami? Não é da Konami, não. Não é Konami? Tem certeza? É da Bandai, velho. É da Bandai. Sim, então é da... Bom, é da Namco, é da... Não, a desenvolvedora é da Natsumi. Aham. E a publicadora é a Bandai. Sim, a distribuidora é a Bandai, aham. É, só podia, né? É anime, então... Sensacional esse jogo. Nossa, gostava muito. Jogaço. Ó aqui, jogabilidade, os combos... Os movimentos especiais, e tinha os especiais do jogo, cara, as músicas, cara, esse jogo aí, cara, não tem como não, mano. Isso é sensacional, esse jogo demais. O cara que não jogou esse jogo, né, Edu, tem que jogar, cara. Vou pegar ele pra jogar. Muito combos. Parece ser bacana. É muito legal. Mano, eu lembro, mano, que a tela de diversos, quando fica um robô e o outro, a música, cara, não dava vontade de começar a luta, não, cara. Não dava. É mesmo. Ah, era muito legal, cara. Nossa, esse joguinho era muito bom. Fechou com chave de ouro, então? Pô, sensacional. Nossa, ele tava na minha lista, Nils. Eu tinha três jogos na lista aqui, que era o Power Inch. Cara, esse... Tinha o Power Inch, jogo... tinha o jogo do Edu das Tartarugas e tinha esse daí. Olha aí. Esse jogo, ele é um daquelas ele é um daqueles final, aquele presente que dá no finalzinho da geração de cada console, né, cara? Exatamente. Tem aquele jogo que marca o final do console, é esse jogo aí, cara. Exatamente. É, fechou com chave de ouro, sensacional o joguinho. Nós já tava na geração 32-bits, aí vem um jogo desse pra Super Nintendo, você fala, caraca, mano. Cara, mas olha, sinceramente, na minha cabeça, muito, muito na minha cabeça, esse jogo era de antes, cara, nossa. Não, é de 96, cara. 96. Como é que é? A memória da gente engana feio, né? Porque nós já tínhamos jogado Resident Evil. Já tinha jogado Resident Evil, exatamente. E ainda tava jogando Gundam. O Gundam do Super Nintendo. E feliz ainda. Feliz, né? Feliz da vida. E o jogo que eu tenho aqui no Everdrive é traduzido, mano. Quando você ganha... E ele só saiu pra Super Nintendo, Nilson? Só saiu pra Super Nintendo. É um jogo de luta exclusivo do Super Nintendo. Foi o primeiro jogo do Gundam, só pra constar. Não, do Gundam... Primeiro e o melhor, de luta, né? Tu quer primeiro dizer, né? Primeiro e o melhor. De luta. O primeiro e o melhor, né? De luta, né, o Spider? Porque jogos do Gundam tem lá desde o NES. Sim, de luta. Só rápida corrigida. Aqui tá dizendo que foi o primeiro jogo do Gundam. Foi o primeiro jogo criado a partir da série do Gundam. Então, talvez o Gundam aparecesse em outros jogos, mas aqui tá dizendo que é o primeiro jogo, hein? Pode ser. Sim. Bom, é isso. Desculpa cortar aí. Desça daí, seu corno, desça daí. E aí, ouvintes do Machine, beleza? Aqui é o Douglas Ganso. Tão gostando desse episódio, não tão? Tá uma delícia, não tá? Então comenta no site, porra! machinecast.com.br. Então tá, então vamos encerrando aqui esse cast tão nostálgico aí com essas bijuterias dos games aí, sensacionais, muitos jogos fantásticos aí. Bijuteria não. E só jogo assim, de médio pra cima, que nem disse o Nilson. Hoje, Nilson, não teve nenhum joguinho 3 por 1 real, olha aí. É, olha aí, rapaz. Foi um dos poucos, hein? Um dos poucos cast. Até o Edu falou jogo bom hoje, pra te ver. Aí, ó, tá vendo? Inclusive falou, talvez, de todos aqui, o segundo melhor, talvez. Eu concordo. Qual seria o primeiro? O Gundam, com certeza. Gundam. Ah, pode crer. Olha eu levantando a mão aqui, ó. Então tá, então vamos às considerações finais e às despedidas. Eduardo! Cara, são joguinhos de luta aí, igual o Timbo falou, bijuterias, né? Aqueles jogos que não são os mainstreams dos consoles, das gerações, mas são jogos aí que valem a pena até hoje, valem a pena dar uma conferida e uma relembrada, uma rejogada, porque faz parte da evolução, né, cara? Os jogos de hoje que estão aí bombando são graças a esses jogos que bombaram aí nessa época. É, e com seus erros e seus acertos. Só o joguinho, ó. Melzinho na chupeta. É, mesmo que tu tenha conhecido só um ou dois. Eu conheço três, na verdade. Mas é. É isso aí, vale a pena. Fica aí, vamos curtir uns joguinhos, vamos dar umas porradinhas. E ó, logo vou fazer uma análise desse Gundam Wing, hein? Fica escrito aí, ó. Olha aí. Daqui a três meses sai, hein? Agora vai, a edição é boa, então de repente sai mais rápido o espanhol. Não, Flávio. Os textos já tá feito, só falta gravar os áudios. Spider! Não, eu sou um cara sem considerações, então tchau. Spider, a partir de agora eu vou ter que falar. E vamos para as considerações finais e as despedidas do Spider. Nilson! Pô, cara, eu acho assim, todos os jogos que foi citado aqui, pelo menos merecem vocês dar pelo menos uma olhada se vocês já jogaram ou não. O Tartarugas não tá tão bom quanto antigamente, mas mesmo assim ainda dá uma jogada lá pra ver se você gosta, mas os outros jogos são muito bons, cara. Eu recomendo a galera dar uma olhada, cara. Pelo menos o sentimento quem não conhece, da nostalgia, né? Ele supre, né, Nilson? É. Flávio! Vou ser sucinto, joguem e acho que dá pra fazer uma parte 2, hein? Pô, parte 2, parte 3, parte tudo? É. Então tá, então eu gostaria de agradecer a todos os meus encarecidos colegas aqui presentes essa noite para a gravação desse cast tão legal aqui, as pérolas dos jogos 2D, jogos de luta 2D, e gostaria de perguntar aqui, será, Spider? Que o Fernando ouviu esse cast e aceitou que todos esses jogos são 2D? Ele tá se virando no peão 3D dele agora. Ele tá pensando que ele já nem sabe mais o que é 3D essa altura do campeonato. Quando ele viu o WWF, ele já começou a se doer já. Já deu um negócio nele já. Abraço, Fernando. Tchau, pessoal, e até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. A leitura de e-mail voltará em breve. Não deixe de enviar. Off Topic. No começo ele escolheu os jogos que eles gostam, cara, mas na moral, mano, eu já não aguento mais ouvir Final Fantasy, Secret of Mana, esses, não, na moral, mano, dá não. Podia ser o Marcos podia Podia dar um Eternal Ban nesses jogos aí, pelo amor de Deus, tô dando aula. Cara, eu ia botar um jogo de RPG, quando começou o negócio de RPG, eu falei, não vou não, senão o Neilson vai vir aqui em casa pra me dar uma porrada. Então tá, pode ser alguma coisa do tipo assim, eu gostei do que o Flávio falou, eu acho que vai ser assim, as bijuterias dos games de luta. A bijuteria é sacanagem. Bijuteria é sacanagem. É, conhecendo o pessoal do cast aqui, vai ser biju, só biju sinistra só. Fale por si mesmo, Flávio, fale por si mesmo. Eu tô falando por mim mesmo. Então, gente, procura a gente nos agregadores, no Google Podcasts, no iTunes, no Spotify. Então, tá a gente lá e aproveita também, comenta, compartilha, posta tudo e divulga a palavra, gente. E eu pulei o negócio Flávio. Dos pais. Não, peraí, Flávio. Calma, já calma. Bem, cara. Calma, respira. Calma. Tá, teu pai tá aí na volta, bem, é isso? Tá nervoso? É, tô nervoso. Peraí. Posso ir? Não, ele tem que fazer a parte dele. Quando der aí, avisa, Flávio. Ih, mano. Caraca, eu tava falando e tava no mudo aqui. Eita, porra, já tava lá no final. Ô, Flávio, duas em um minuto, cara. Depois você não quer sair do cargo de estagiário? Tá de sacanagem. Aí, lá na minha empresa já tinha levado advertência, cara. Imagina o Flávio fazendo os vídeos que eu faço. Acho que ele ficaria uns 3 dias pra fazer o vídeo, mano. Porra, né? Respira então, e vai. Vai lá. Então, gente, procura o Machine Cast. Não, peraí. Ficaria 3 dias fazendo o vídeo, Deus. Ele faria mais rápido que tu leva 3 meses. Miserável. Mas não é nem folga, é aquela férias da Kombi do volante. Mas isso aí a gente... Pelo amor de Deus, a gente, né, vai não. Deixar isso aí pro outro não. Cast. Tem um cast pelo já amor de Deus, pronto véio, pra isso. Né? O cara falar uma merda dessa, puta que pariu. Corre e volta. Corre e volta, cara. Nem é seguido. Cara, o controle de 6 botões, cara, bate de pau mole no controle do Super Nintendo. Pera aí, cara. Tá louco? Mas nem por sonho. Tá com louco. Certeza. Direcional horrível. Direcional do Mega horrível. Meu Deus, chega. Poxa, que sei lá o quê. Vamos lá, vamos seguir aqui. Edu, fala. É, o tema é controles nostálgicos? É, o tema vai ser outra coisa daqui a pouco. Dois participantes nostálgicos que se mataram. Mas deixa eu. O controle fazer parece um osso de cachorro, mano. Controle regaça. Caraca. Pra mão. Deus, chega. Tá, vamos continuar. Vai, Flávio, fala aí. Aí o cara bota Deus, uma camisa. Tá, Nilson. Controle deu? Bota Hadouken, velho. Pelo amor de Deus, cara. Deu, Nilson. Vai lá, ô, Flávio. Isso aí, gente. Certo, amigos. Certo. Partindo então, aquele abraço e fiquem bem. Valeu. Tchau, leite quente. Também. Não esquece do leite quente. Pra não queimar o dente. Eita. Falou, galera. Um abraço. Falou, Spire. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.